apareceu a Margarida, olê, olê, olá. No festival veio pra se despolhar. Neste carnaval, olê, olê, olá, apareceu a Margarida, olê, olê, olá. No festival veio pra se despolhar. Neste carnaval, Carolina, tão formosa, teimosa ao chegar, distraiu-se e não viu Margarida passar. Carolina, compreenda que o mundo é uma escola. A noite era de Carolina, mas foi mal. Traiu-se.